Portal do Arrocha. De manhã não quero, à noite eu me iludo. Diz onde tu tá que eu chego no segundo. Tento controlar, tento disfarçar, mas eu vou ligar só pra testar. Não que eu vá, mas manda localização. Eu corro aí pro teu. Testar, não que eu vá, mas manda localizar.